Panorama Agrícola para 24 de maio de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é terça-feira, 24 de maio de 2011, o Panorama Agrícola está no ar. Na mesa de som hoje está o Eduardo Maier e o ditado do programa é: não julgue cada dia pela colheita que fez, mas pelas sementes que plantou. No Panorama Agrícola de hoje, você fica com uma entrevista sobre o encontro do trabalhador rural em Major Gersino. E no quadro Aqua Negócios, pesquisa com robalo no litoral norte de Santa Catarina. Uma dica que pode mudar o seu dia. A couve-flor fica branquinha se após o cozimento você acrescentar um pouco de leite, ou ainda uma rodela de limão ou suco de limão na água do cozimento. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome prorrogou até 5 de junho prazo de envio de propostas para a criação de centros de apoio à agricultura urbana e periurbana em benefício a agricultores familiares. O edital de agricultura urbana e periurbana tem recursos de R$3.200.000 e as apresentações das propostas então até 5 de junho. Informações adicionais no site mds.gov.br. Esses centros prestam serviços de assistência técnica e fornecem insumos para a produção e o comércio de alimentos das famílias nas cidades e suas periferias. Jaraguá do Sul recebeu do Ministério da Pesca e Aquicultura um caminhão do peixe. O veículo é adaptado para o comércio de pescado e valoriza o trabalho dos pequenos produtores. A população adquire assim um pescado fresco a um preço acessível pela inexistência de atravessadores. O programa de distribuição do caminhão do peixe contempla prefeituras, consórcios de prefeituras e secretarias estaduais. Já foram distribuídos, mediante edital de chamada pública, 50 caminhões do peixe a entidades públicas de 22 estados do país. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. No domingo 29 de maio acontece em Major Gersino, na comunidade Pinheiral, o segundo encontro do trabalhador rural de Major Gersino. Para falar sobre este assunto, o Panorama Agrícola recebe o engenheiro agrônomo Remi Simão, do Escritório Municipal da EPAGRE em Major Gersino. EPAGRE, Prefeitura e Sindicato dos Trabalhadores Rurais promovem um evento. Qual é a ideia desse segundo encontro do trabalhador rural de Major Gersino, Remi? O objetivo desse encontro é valorizar o agricultor familiar do município, né? Buscando resgatar a cultura, a história e a produção, o valor de ser um agricultor, produzir alimento, né? E da nossa cidade, né? Valorizar o agricultor da nossa cidade. Quais são as principais culturas em Major Gersino, Remi? Bem, Major Gersino tem uma produção razoável de uva nas comunidades de Pinheiral e Nova Galícia, principalmente. E também a bovinocultura leiteira também tem uma forte... tem força no município, né? E, bem, esse evento é na comunidade do Pinheiral e haverá um almoço típico. Qual o cardápio, o Remi Simão? Bem... É interessante falar isso aí, que o agricultor, a pessoa que participar desse encontro, ele vai pagar R$5 apenas e ele vai ter direito a almoçar, participar desse almoço típico, que vai ter aipim com galinha caipira, pirogue, que é uma comida típica da cultura polonesa, né? E também vai ter um suco de uva natural produzido também no município de Major Hercino, né? Na comunidade ali. E também a pessoa que pagar esses R$5 vai ter direito a uma camiseta do evento, uma pastinha do evento, né? Então esse valor aí é um valor assim simbólico, né? Para ter direito a participar do evento, né? Remi Simão, do Escritório Municipal da IPAGRE Major Hercino. Para o ouvinte que não é da região, não é descendente de polonês, pirogue, o que, que se trata? Bem, pirogue, ele é de origem polonesa e ucraniana, na verdade, né? É um pastel cozido com uma massa semelhante ao pastel, mas cozido, e o recheio dele é composto aí de batata e ricota. Há variações com repolho também, né? Batata e repolho. Bem, no evento, dia 29 de maio, domingo, há também uma palestra motivacional? Isso, o Ainor Lotério vai dar uma palestra para a gente lá, abordando temas como a juventude, a mulher no meio rural, a valorização da agricultura e o meio ambiente também. Correto. Nós agradecemos ao engenheiro agrônomo Remi Simão, de Major Hercino, Escritório Municipal da IPAGRE, divulgando aqui no Panorama Agrícola o segundo encontro do trabalhador rural de Major Hercino, na comunidade Pinheiral, domingo 29 de maio, das 8 às 5 da tarde. Obrigado, Remi. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e esperamos que todos participem aí desse nosso evento. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. No município de Penha, litoral norte do estado, o CEDAP, Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da EPAGRE, desenvolve uma pesquisa com a espécie robalo peva. Quem explica a pesquisa, os seus objetivos e os primeiros resultados é o pesquisador Fabiano Miller da Silva, do CEDAP. Todos os quatro tanques-redes, né, no município de Penha, como foi falado, são tanques-redes de 100 metros cúbicos. Né, e nós estamos testando, então, dois tratamentos, que seria uma densidade de 15 peixes por metro cúbico e uma densidade de 45 peixes por metro cúbico. Nesse primeiro momento, a espécie a ser utilizada é o robalo peva, né? Com paralelos, né? E estamos aí com todos os peixes já estocados e já com alguns resultados de ganho de peso, né? Preliminares ainda, mas já alguns resultados, alguns indicativos. Mas os robalos pevas foram estocados aí, então, com 1.500 peixes num tratamento e 4.500 em outro. Os peixinhos tiveram um ganho de peso bastante interessante, né? Claro que é um período curto, né? Foram aí um mês agora de abril, entre abril e maio, mas indicou que teve um incremento de peso desses pevas em 60%, né? Então já tiveram um bom incremento. E agora nós vamos avaliar até o final do ano para ver como vão se desempenhar, né, esses peixes em tanques-redes aqui no litoral do município de Penha. Bem, Fabiano, e o objetivo dessa pesquisa é ver a viabilidade econômica do robalo? No final a viabilidade econômica vai ser avaliada, né? Mas o objetivo principal é saber como se comporta essa espécie, né? Nesses tipos de tanques e redes, que é inovador aqui no estado, de maior volume. E também aprender um pouco do manejo desses tanques e redes dentro desse sistema de cultivo, né? Toda a parte de encracamento, né? Das próprias malhas, das redes, né? Com que frequência a gente vai ter que fazer essa limpeza, né? Porque isso tudo vai demandar mão de obra, então a mão de obra no conceito de custo de produção é um custo bastante elevado, então a gente vai ter que fazer essa avaliação de frequência de limpeza de rede, independente em vários períodos, né? Tanto no verão como no inverno. Então nesse mês de maio agora, comecinho, já começamos a fazer algumas limpezas de algumas malhas. Então, avaliando já a quantidade de incrustações, né, que isso acaba acarretando um peso adicional dentro da estrutura. E todo esse manejo de você tirar o peixe, como vai fazer a biometria, né, a quantificação de ração, a limpeza dessas redes. Então, isso que são só quatro tanques, né? Então, isso numa escala maior tem um fator de custo bastante significante. Então, a avaliação não seria só o custo de produção, mas também todo o sistema de alimentação, ganho de peso, né? Como se faz um manejo numa piscicultura marinha, né? Para as condições de Santa Catarina. Na realidade, esse é um objetivo muito importante do projeto. Esse então, Fabiano Miller Silva, do SEDAP, entrevista aqui no Panorama Agrícola, quadro Aquanegócios, sobre a pesquisa com robalo Peva em tanques rede no município de Penha, litoral norte de Santa Catarina. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.